mais um 99 Vidas Bundas. Esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, que é que tá. Hello. Evandro de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem. Time completo do 99 Vidas para fecharmos o ano de 2024. Olha aí. Nesse bônus especial. Primeiramente, agradecer a você, nobre amigo ouvinte, que faz a sua fezinha todos os meses para fortalecer este projeto há muitos anos. Muito obrigado. Vocês fazem o nosso trabalho permanecer vivo nessa internet. Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Por isso, muito, muito obrigado por mais um ano maravilhoso de muitos podcasts. Toda semaninha um bônus extra aqui para você que é assinante. Ficamos muito felizes de continuar esse trabalho. 2025 tem muito mais. Porém, todavia, entretanto, quando chega esse período de final de ano, o que é que rola? As retrospectivas. No começo, o Spotify meio que foi que criou essa modinha, né? Da retrospectiva de aplicativos. E aí, eles lançavam lá, ah, quantas músicas você ouviu no ano? Quantos álbuns, não sei o quê. Hoje, todo aplicativo tem a sua retrospectiva. Até o Serasa. O Serasa é o quê? As suas dívidas do ano, é isso? Quem te consultou? Quem consultou seu nome esse ano? Isso. Quais as instituições que consultaram seu nome pra poder ligar, fazer aquela famigerada ligação que você não atende? Aqueles números 0300. Quem que atende com ligação número 0300? No 0300 não é problema. O problema é a droga do sistema que eles usam hoje em dia pra ficar alternando o número de celular te ligando. Que aí, porque, e isso, mano, não falo mais nada, a Anatel tá de parabéns, velho. Cria uma regra. Parabéns, Anatel! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É. Ganhou o prêmio aí de melhor empresa do ano do Bruno, fez o que você falou agora, tá perdido aqui. Retrospectivo do Bruno? É, Anatel, parabéns. Primeiro venceu. Com o primeiro... primeiro prêmio, né, melhor empresa. Cara, Anatel, cria uma regra que é assim... As empresas, para oferecer serviço, tem que ligar no número 0300 para você saber, né? Tipo, não é nem 0300, acho que é 30, inicia com 30 ou 3000, né? 0300 é de antigamente, mas inicia com 3000. Aí, as empresas, sabendo que a pessoa vai ignorar a ligação desse prefixo, o que que eles fazem? Contratam um serviço automatizado que fica ligando para a pessoa de número de celular. E a Anatel sabe disso e não faz nada. Nada. Nada. Aí você coloca o teu nome e fala assim, não, mas é só você pedir pra incluir teu nome no cadastro negativo que eles não ligam mais. Nunca funcionou essa bicheira aí. Não funciona. E a Anatel não faz nada. Vamos fazer o ranking ao contrário. Já que no nosso podcast aberto aí pra todo mundo, a gente faz as melhores do ano, né, os acontecimentos e tudo mais, a gente podia fazer aqui no bônus as piores empresas de 2024. Que isso, eleição, velho? Dos piores do ano. Piores do ano. Pelo menos seria maravilhoso aqui, rapaz. A Anatel é uma delas, Bruno? É a Anatel e a Enel, hein? A Enel, pra quem tá em São Paulo. Enel, ih, caralho. A Enel foi foda mesmo. Que acabou a energia? O jogador disse, tá querendo fazer um speedrun de sem patrocínio em 2025, é isso? chega em janeiro, né? Primeiro. Já era, já queimou todas as empresas. Como se a gente fosse uma máquina de fazer. Não, tudo bem, também, né? Mas... e não que a Enel vai fazer propaganda no... No nome da vida. Nós estamos começando, né, com ela, né? Já tá aí, ó. Anatel e Eno. Aí a gente coloca no, na logo, no destaque do ano ali, pronto. Aí já tem. Mas aqui é o bônus, Felipe. Tudo bem, o bônus não, aqui tô enchendo, só tô fazendo piada. É só nós, só a nossa turma. Não tô fazendo piada com a nossa desgraça, o fato de não termos patrocinadores. Já que não tem patrocínio, faz piada. Ô, eu ouvi um que não foi comigo. Mas vale contar aqui que eu achei muito inteligente, mano. Era um cara, era um famoso react, né? Pareceu pra mim um react do cara do TikTok contando a história. Resumidamente, o cara fazia todo um rolê lá pra contar, mas eu vou tentar resumir. Ele comprou no iFood um combo, que eram duas pizzas de uma pizzaria bem famosa aqui em São Paulo, chamada Carlos, por, sei lá, R$39,90. Aí era uma pizza... R$59,90, era caro. Era o preço da pizza normal, mas a promoção era que você ganharia uma pizza brotinho. E aí você falava, porra, R$59,90 pra uma pizza grande e uma brotinho tá valendo, é como se eu estivesse ganhando a brotinho. Aí ele ia lá, comprava, nananã, e recebeu só a pizza grande. Aí ele, filha da puta, não mandaram a brotinho. Aí ele vai reclamar com a pizzaria fala assim, é isso aí mesmo, o entregador não entregou não, tá achando ruim, reclama com o iFood. Aí o iFood foi e falou assim: nossa, sentimos muito pela sua experiência, nananã. Vamos estornar o valor do seu pedido. E aí eles estornaram um centavo. Que é o brotinho. Ah, o brotinho. Como... mais, caralho, velho, que vagabundo. E aí era muito bom no vídeo, ele puto, mano, falando: caralho, eu só comprei essa merda por causa do brotinho e eu não vou receber. E é assim que o iFood resolve. E aí ele mostrando lá o print, tá ligado? Porque quando a loja vai lançar um combo desses, eles colocam lá o preço normal e o brinde, eles não vão e colocar o preço, né, normal do brinde, tá ligado? Eles vão botar um centavo. Mano, eu achei muito foda, tá ligado? Porque eu me coloquei no lugar do cara. Imagina a indignação. Você nem compraria essa merda e aí o estorno que você tem é um centavo, que foi do item que você não recebeu. Que essa mas é a pensa aí no sistema. Como é que o sistema resolveria isso? Não tem como resolver, né? Não, mas o cara que atendeu no iFood tem que ter bom senso, né, mano? Sim. Tipo assim, beleza, o normal é, eu comprei uma sei lá, combo do McDonald's que custou 60 conto e eu não recebi, eu vou estornar os 60 conto. O sistema é estornar o valor do item não recebido. Já aconteceu comigo. Uma vez eu pedi um suco aqui, pedi um monte de coisa e um suco. Aí não veio o suco. Aí eu mandei lá, não recebi o suco. Aí custava, sei lá, R$9,90. Aí eles estornaram o suco, tá ligado? Só que nesse caso a loja cadastrou o item que era o brinde como um centavo. O cara do iFood tinha que pensar: caralho, não tem sentido eu fazer um estorno de um centavo. E ele recebeu o estorno de um centavo. Longe de mim acusar a Carlos, a pizzaria Carlos aí. Mas isso tá me parecendo um belo esquema bonito pra não mandar brotinho, mano, tá ligado? Mano, se for, é gênio. No vídeo o cara defendia isso, Bruno. Porra, não é possível que isso aqui não seja um esquemão deles. O cara cai iludido, compra o combo, não recebe, porque... pela reação dos caras, mano, que eu falei assim, isso aí o cara me entregou e conviva com isso, reclama com o iFood, tá ligado? É só mais um, né? Mais um, igual o Chaves lá, 70 pessoas enganadas. Exatamente, mano. Mano, mas imagina a raiva do maluco. Ou um pior ainda, vou além, tem duas teorias, tem uma nova também. Os motoristas que atendem essa pizzaria já sabem da promoção. Que não vai dar nada. E eles só pegam uma brotinha pra eles. Vou comer uma brotinha, tá ligado? Vou comer uma brotinha aqui. Depois passa na porta do estádio, pizza de 10 reais. É a brotinha da pizzaria Carlos. É essa daí, né? O cara tá com uma pilha de brotinha da pizzaria Carlos. Tem alguma marca que vocês odeiam? Além do Bruno com o seu ódio de idoso? Oh, eu acho que não, na verdade. Eu também não, porque quando eu já não vou com a cara, eu já nem uso aquele serviço. Já evito. Mas é duro. O que me mata é quando, tipo assim, a solução é simples, você liga e a pessoa não consegue resolver, mano. Ah, tipo, sei lá, eu odeio todas as provedoras de internet, porque todas... De telefonia, todas elas são malditas. Rolou comigo, eu tinha Net o ano retrasado, aí eu troquei pra Vivo. Curiosamente, a Vivo passou ilesa um ano. Foi justamente no dia 31 de dezembro que eles instalaram a Vivo aqui em casa e até não deu problema nenhum dia. Tudo bem que eles têm mais uns 20 dias aí pra dar alguma merda, mas desde então não aconteceu nada com a Vivo Fibra, recomendo. Não, então, é isso que eu ia falar. Fibra da Vivo é bom. Aí a gente tá falando dos ruins, mas assim, serviço de internet da Vivo Fibra é bom. É muito estável, difícil. Pelo menos, de novo, assim, pelo menos aqui não dá tanto problema. Provavelmente é pontual, a gente é sorteados. Mas a Net era loucura, pô. Eu comprei, na época que meu irmão ficava indo e voltando pro Brasil direto, um roteador do Google Hub, que na época nem vendia no Brasil. E eu queria instalar, que era um roteador muito melhor e tal, pra ter uma internet de Wi-Fi decente aqui no apartamento, né? E aí tinha sei lá o que de pareamento, bagulho técnico lá, que a Net não deixava você colocar um roteador seu. Tipo, pegar o sinal deles e usar em um roteador de terceiros. Você tinha que usar só o roteador deles. Aí eu falei, porra, mas é a minha internet, como é que eu não posso rotear onde eu quiser? Mano, sem zoeira, foi mais de um mês pros caras da Net conseguir resolver isso. E eu ligava e o atendente não tem culpa, né? Ele não tem que saber coisa técnica. Ele é só um atendente ali pra tentar resolver coisas básicas. Mas os caras falavam assim, eu vou passar pro suporte técnico que conhece mais. E aí nem esses caras não conseguiam entender, mano, o que que eu tava querendo fazer, tá ligado? Que era simplesmente espetar o cabo da internet do meu modem, no meu roteador novo, e rotear. Aí tiveram que vir três técnicos aqui, e aí só o terceiro conseguiu resolver. Esse foi um mês bizarro. Eu falo, caralho, eu comprei um bagulho mó caro, e eu não consigo usar porque os caras não deixam. E aí o argumento deles era... Não, a gente tem que travar isso porque tem muita gente que roteia em roteador melhor pra vender internet pros outros. Tipo, eles falavam que a pessoa pegava, botava num puta roteador e vendia, sei lá, pro vizinho de cima o sinal. Aí, tipo, tá, beleza, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não vou fazer isso? É! Não, mas ainda assim, tipo assim, você veio aqui em casa, Felipe, com seu celular. Se você quiser usar minha internet e pedir a senha, não pode. Eu não posso. Você tá ligado que não, né? Não, eu não posso cobrar seu caralho, mas... Não, você não... Você tá ligado que não, né? Eu não posso, o vizinho não pode conectar na minha internet? Tá ligado que não, né? E é um bagulho da Anatel isso. Como assim, mano? Procura aí, pesquisa aí. Você não pode compartilhar o seu Wi-Fi com os outros. Compartilhar a senha? É, virou Netflix agora, cara? Não. Aí é loucura. Eu vou tentar achar aqui. E a internet do condomínio, que eles têm aqui do saguão, que a turma aberta pode conectar. Aberta pra todo mundo, e aí? É uma cortesia. Caralho, pior que tá certo é que o Felipe falou. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, proíbe a partilha de internet entre as pessoas que moram em domicílios diferentes. Mas não tem o que fazer, é uma lei do idiota, né? Não tem como pegar. Ô, mas vou te falar que, assim, acontece muito isso aí, mano. Eu fui num Airbnb um período aí, que o cara simplesmente usava a internet, sei lá, do primeiro andar pra espalhar no prédio inteiro. É, muito comum isso daí. Eu trabalhei num lugar que eu fiquei uns 3 meses catando a internet do vizinho. A internet, cara... Bruno, quinto andar. Aí quinto andar é 501, 502, 503, é a mesma internet. E o pior, mano, que não é bom, tá ligado? Não é bom, nunca é bom. Caraca. Ah, vai ficando cada vez pior, né? Quanto mais gente pendurada. Um monte de gente pendurada. Enfim, eu sei que eu falei, beleza, mas não é meu caso. Eu só quero ter uma internet boa no meu apartamento. E aí depois eles conseguiram resolver depois de quase um mês. Esses serviços são os piores, né? Impressionante, né? Essa telefonia, esses de... Até eu tenho hoje ainda TV por assinatura, né? Vocês têm TV por assinatura ainda? Não. Bruno tem. No novo formato, as mais da vida, Sky Mais. Eu não tô em 2008, mas... DirecTV Go, eu tenho. Eu decidi seguir junto com o tempo, o espaço-tempo natural. Não tem uma fogueira na minha cozinha. É que o meu plano de internet... Eu decidi não viver no dia da marmota, Jurandir, então eu passei. Ele fica muito em conta se eu tiver TV por assinatura também, sabe, junto com o plano de internet. Para de mentir, você tá enganando você mesmo, Jurandir. Caraca, mas eu uso... Não tem um dia que eu não use TV pra assinatura, cara. Porque você se condicionou a usar. Tá precisando arrumar outros hobbies. Sim, mas, ué. Vou dar um exemplo pra você. Eu tô fazendo algumas alterações aqui e eu, por enquanto, não tô mais com a TV no quarto. E eu tinha o hábito de toda noite assistir lá o Pluto TV no quarto. Pluto TV é sacanagem. É, então. Aí a TV não está mais, sabe o que aconteceu? Eu não estou mais assistindo. Cara, o Disney Plus, pra mim, é uma das piores empresas do ano aí. Porque esse plano safado deles... Primeiro que foi a mudança lá, né? Que você pagava o Mercado Livre e tinha acesso. Aí você tinha um acesso completo a tudo do Disney Plus. E depois você deixou de ter acesso ao completo. E aí o seu plano ficou o plano com anúncio. E aí eu vou assistir uma série que tem 30 minutos de duração. Tem 3 intervalos comerciais. E normalmente intervalos comerciais de 1 minuto e meio que você não pode pular. E você não tem um plano mais barato que tem propaganda, é isso? Isso. Ah, tá. O plano mais barato dele. Não, o premium é liberado. Eu vou dizer pra você que não me incomoda o intervalo comercial nos streamings, não, sabia? Quando passa a repetir o mesmo comercial 15 vezes no mesmo episódio. A Max é só isso, mano. O mesmo comercial um mês. Cartão Next do Bradesco. Quando passa a repetir, cara. C6 da XL Bint. Caraca, isso da C6 é mesmo. Olha lá, passa pra caralho, filho. E eu fico assim no desenho, a minha vida era assim o da Peppa Pig, mano. Festa da Peppa. Peppa Pequíssima. Toda hora. Tá se preparando aí, Evandro? Tá assistindo Peppa Pig, pô? Não, eu tava assistindo Hora de Aventura. Mas o comercial era do Peppa Pig. É. Eu tô assistindo a série da Bruna Marquezine, aquele amor da minha vida. Caraca, maluco, só passa essa porra desse cartão de crédito, mas você pega abuso, mano. Ele é muito noveleiro, mano. A série dele é assistir novela. Não, mas, cara, a série é muito boa, hein? A Bruna Marquezine é o maior talento brasileiro aí. Caraca, o maior talento brasileiro. O Neymar joga vôlei? No momento o Neymar não joga nada, né? Joga lá, Neymar nem de futebol joga, cara. O maior de todos é o menino Ney. Já faz um ano que ele não joga nada. Respeito do Neymarzinho. Mas esse é o truque, a escala dele. Trabalhar pra quê, né? Milhões de dólares pra trabalhar um dia no ano, filho. Vocês que delícia. Ainda vai pro Santos. Mentira, não vai pro Seria Santos, muito não. Foda. Ele vai comprar carreira, o né? Santos, filho. O pai dele vai comprar o Santos. Vai. Sucesso. Vai Neymar ano que vem, Série A do Brasileirão. Agora que o Neymar tá... Que o Gabigol tá desempregado... Imagina o Santos se o Neymar comprar... Se o pai do Neymar comprar o Santos. Técnico, Cuca, diretor de futebol, Daniel Alves. Vai ser disso aí pra baixo, viu? Caraca. Vai virar o time mais odiado do Brasil. Na cadeia, ele vai... Não, cadeia. Robinho no ataque. É. Robinho, Neymar. Robinho de dirigente também. Pode esperar. Dirigente home office. O Santos, trabalhar caralho. Direto lá da cela dele. Espera, Pelé morreu, o Santos vai virar o do segundo time mais amado do Brasil para o time mais odiado do Brasil. O presidente do time vai ser o Talkei. Talkei. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão com inveja, que se o Neymar compra o Santos, ataque, imagina, Gabigol e Neymar no ataque do Santos. E Cristiano Ronaldo, Messi e Suárez. Nossa, seria muito foda, Bruno, Vingadores, mano. Caraca. Imagina ele ligando pro Gabigol, ligando pro Ganso. Aquele áudiozinho. Vingadores sombrios, né, que vai ser essa aí do Papai Santos. Cris. O Santos vai jogar, segundo o Jurandir, a formação do Santos, o Santos vai jogar com 2-3-5. Vai ser louco. Papai Cris. Esse áudio é muito bom, mano. Goleiro Bruno no gol, vai ser maravilhoso. O Zé Love ainda joga, Bruno? Pô, liga pro... O Felipe Melo, né? Chama só os caras loucos. Não, imagino... Não, seria louco mesmo. O Santos de todos os tempos aí, pô, seria louco. É, vai jogar em Tremembé o Santos. Neymar, Ganso, o Gabigol. Gabigol é nosso, não mexe não, sai fora. Não vai, mano. Eu acho que o Gabigol vai pro Corinthians, hein? Se o pai do Neymar comprar o Santos e o Neymar vier pro Santos, o Gabigol vem pro Santos. Ele já teve o gostinho de jogar num time com a torcida gigantesca, filho. Oxi! O Evandro acabou de falar que a torcida do Cruzeiro é pequenininha, hein, mano? Perto do Flamengo e do Corinthians, porra. 1+1 também é 2. Né? É a segunda maior fora do eixo São Paulo. Caraca, é bem específico. Que tem 80 times, né? No eixo São Paulo. É menor que o Red Bull, então? Não. É menor que Flamengo. É maior que o Santos? Corinthians. É maior que o Botafogo, você acha? É maior que o Botafogo, com certeza. Ô, louco, agora, hoje, com o hype? O Cruzeiro é a oitava maior torcida do Brasil, velho. Estão na frente. Vou pegar aqui, mas é... Perde pra quem? Vasco? Flamengo, pô. Corinthians, São Paulo, Vasco, acho que Grêmio. Inter. Acho que Grêmio só, o Cruzeiro tá na frente do Inter, eu acho. Caralho. Ó, vamos ver, a última pesquisa aqui do... Cruzeiro do Luxa foi bizarro, né, mano? A pesquisa mais próxima aqui, ó. Datafolha, novembro. Não, cada região do país. É, o Cruzeiro, maiores torcidas do Sudeste. Corinthians, primeiro. Flamengo, segundo. São Paulo, terceiro. Palmeiras, quarto. Cruzeiro, quinto. Cruzeiro na frente do Santos, do Vasco. Isso no Sudeste, né, só considerando a região, né? Não é no país inteiro, né? Isso. É, tipo assim, não conta, porque o Flamengo, por exemplo, ele tem muita torcida no Nordeste, não, né? Cruzeiro é a torcida do Nordeste do Flamengo, por isso, exemplo. É. Podia não ser, tipo assim, podia ter um geral, né? É isso aqui, e ó. Não ser só pra região, né? É isso aqui, ó. Então, considera isso, aí, ó. Faz bizarro, porque o Santos tem uma torcida fora de São Paulo. Tem uma aqui de agosto, né? Que é geral. Aqui, ó, tem a do Datafolha geral também, achei aqui, de novembro. Flamengo primeiro, Corinthians segundo, Palmeiras terceiro, São Paulo quarto, Grêmio e Vasco empatado em quarto. Aí Cruzeiro, Internacional e Santos, com o Cruzeiro na frente dos três. Fecha o top 10 aí. Caraca, Cruzeiro é maior que o Atlético? Ah, isso é óbvio, né? O Atlético tem torcida em Belo Horizonte. Peraí. Repete esse número aí. Eles estão empatados e o Cruzeiro tem primeiro pela ordem alfabética. Aí, minha filha, você que é o amante da ortografia, da gramática, reclame com o professor Pasquale. Entendeu? Reclame com quem inventou a ordem das coisas. Exato. Mas o top 10 é esse. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Internacional e Santos. É, o Atlético não tem como, mano. Foi fundado esses dias, pô. Em Belo Horizonte é tipo 6-6, mas no resto, no interior de Minas Gerais, o Cruzeiro é muito maior que o Atlético. E o Cruzeiro tem torcida maior em outros estados fora também, Goiás, Mato Grosso. É? É. Abre o Wikipedia do Atlético aí, vai estar lá, ó. Fundado em 2013 por Ronaldinho Gaúcho, o Atlético Mineiro é um clube. É um clube do estado de Minas Gerais. É que o Atlético teve uma fase muito boa nos anos 70, depois teve uma fase boa nos anos 90 e muito boa nos anos 2010. E agora, né, 2020 aí tá em curso, tá bem. O Cruzeiro teve um time massa nos anos 60, nos anos 70, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010. Fortaleza tá subindo, viu? Aquele do Everton Ribeiro era embaçado. Pois é, 2010, no Mundial de 2010, o Cruzeiro ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e caiu pra segunda divisão, quase falindo. Eu vi a torcida do Internacional. Existe um projeto do Fortaleza que é sempre ser muito receptivo com todo mundo que vem a Fortaleza e, tipo, vai torcer pro seu time contra o Fortaleza, né? Como é pra poder ganhar simpatia. Não, tipo assim, tem estádio que não dá estrutura pro visitante. Você liga? O espacinho do visitante. O Fortaleza, ele proporciona uma segurança melhor, um espaço mais interessante. Às vezes, a região que tem os barzinhos da área do visitante é fechado em alguns lugares. Se liga, o Fortaleza ele faz questão de ser receptivo com quem vem torcer pro seu time contra o Fortaleza, quando joga em Fortaleza, né? E aí, o último jogo, Fortaleza Internacional, tinha uma torcida do Internacional lá e os caras, mano, ficaram apaixonados pela torcida do Fortaleza, cara. Pela festa que rolou e tudo mais, e elogiando. E aí faz o time ganhar uma simpatia por outros torcedores, né? E aí é por isso que o time tá crescendo bastante de torcida, porque a torcida do Fortaleza era basicamente de pessoas do estado do Ceará e de pessoas que são do estado do Ceará que moram em outros estados, né? E aí nos últimos anos isso tem mudado um pouco, né? Tem aparecido torcedores de outros estados que não são cearenses, por exemplo. O que é o negócio do aparecer, né? Aparecer, ganhar destaque, ganhar de times que são muito grandes, nas suas, né, fora de casa e tudo, né? Isso é algo que chama atenção, né? Responder perguntas? Perguntinhas. William Braga, vocês já tiveram em algum show que foi gravado e hoje em dia as pessoas dizem que tal show foi histórico? Ou então o show que virou um álbum oficial? Exemplo, você estava no show do Bruce Dickinson em São Paulo em 1999 e ele gravou o CD ao vivo. Tá. Scream For Me Brasil e com a capa do Peixe Piranha. William Braga falando aqui. Já tiveram em um show que foi gravado aí? Eu estive, sabe qual? Se liga no show do Biquíni Cavadão, que virou um álbum ao vivo. Não só não ligo, como eu desligo, Jorandir. Caraca, que tristeza. É o quadro do Raul Gil aqui. Liga ou desliga? Biquíni Cavadão aparece desliga? Aparece na tela, né? É. Caraca, maluco, que doideira. Eu tenho o álbum deles aqui, deixa eu ver se eu acho o nome do álbum aqui. Biquíni Cavadão é o quê? Janaína? É, só Biquíni Cavadão só, música, mano. Claro. É o Tédio, né? Não tem o Tédio? Sim. É. Vento Ventania. Chata, leve grande para... agonia de pensar em você, todo dourado dia. Exatamente. É timidez, não é tédio essa. Aquela, a Dani, né? Que até tocava no Globo Esporte. Dane-se o mundo, dane-se o mundo. Mano, coloquei no Você Tubo, Biquíni Cavadão. Porra, me deu uma nostalgia. Lembram desses CDs aqui, ó? Série Millennium? Que parecia que os caras todos tinham lembro. Olha aí, mandei a capa. Quem você sabe que a inspiração da capa do YouTube pra This Is Bababá é essa é a inspiração, você tá ligado, né? Série Millennium. This Is Bababá. Biquíni Cavadão 2005. Foi gravado no Ceará Music. E eu estava lá, vendo o sol nascer, chovendo. E ele cantando... chove chuva, chove sem parar. Vento ventania. Vento ventania, me leve para as portas do céu. Chato pra caralho. Vou levar as barbas de Deus. Vou puxar as barbas de Deus. E o vento ventania, chove chuva. Me leve para onde nasce a chuva. Chove lá chuva, chove sem parar. Faz a curva. É muito bom o Biquíni Cavadão. Esse é do Jorge Benjor, né? Não é do Biquíni Cavadão. Não. Hã? Vento ventania não é do Biquíni Cavadão? Não, chove chuva. Chove chuva, chove sem parar. Chove. Cara, muito bom, Biquíni Cavadão. O Felipe é só preconceituoso musical, essa é a verdade. E o Felipe vai em show pra caralho. Mas ele, quem cala, consente. Como ele tá no mudo e tá falando no mudo, ele consentiu. É isso mesmo. Ninguém nunca vai saber o que eu falei. O Jurandir ali, ó, no meio da plateia. Não, a mais famosa do Biquíni Cavadão é aquela Camila, pô. Lembra? Qual? Camila, eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Camila, oh, Camila. É muito bom o Biquíni Cavadão. Vocês deviam descobrir, a banda é muito legal, mano. Lembrando que agora o Biquíni Cavadão é bom mesmo, hein? Só tô falando, Felipe, mano. Felipe é... Como é que chama? Recalcado. Felipe recalcado. Não é isso, eu tenho 30 anos de idade, é só isso. Pronto. É simples. Isso quer dizer o quê? Matemática básica. É muito mais simples que isso, né? Se você tem 30 anos de idade, você deveria gostar de Biquíni Cavadão, porque é uma banda bem mais velha que você, inclusive. É exatamente isso. Mas é justamente isso, pronto, tá falando que a banda é de velha. Só tem que gostar de... Acabou, é. Queen é ruim, então. Tem que gostar de Taylor Swift agora, caralho. É isso? Não, o Taylor Swift é pai. Ele tá muito velho também pro Taylor Swift. Não, o Taylor Swift que tá velho, né? Tá fazendo. Tá com 30 e poucos anos fazendo. Caralho, música pra adolescente. News, né? Jurandir Filho afirma: Taylor Swift está velha. Acabada. Ué. Não, quantos anos ela tem? 34. Reza pra não ter muito Swift aí assinando bônus. Não, mas ela tem 34 anos e continua fazendo música pra adolescente, caralho. Não, tá 34 anos e tá no ápice da carreira e tá bem, pô, não. E fazendo música pra adolescente ainda. Já deu, né, Bruno? O quê? De Taylor Swift. Mas por que você tá falando pra mim? Porque você foi no show dela. Já não fui no show dela. Usou mais uma vez o escudo da filha. Isso. Não, minha filha queria ter ido ao show, ela não foi. Minha filha, a filha do Bruno ela... tá lá de boa assistindo o seriado, ele vira. Tá com vontade de jantar no Outback, não? Ela, não sei, pai. Aí vira pra mulher. A criança tá com vontade de Outback. Vamos, isso não vai passar mal. E toca pro Outback. Aí na outra semana... E a Fórmula 1 não tá afim de assistir, não? Não sei, pai. Dá um ingresso aqui, pá, joga no colo. E assim vai. Toda semana ele arruma... Ele põe uma vontade nela. Ai, meu Deus do céu. Tá afim de comprar uma empresa pra fazer jogo, não? A filha do Bruno quieto, Jandir. Tá afim de investir numa empresa pra produzir jogo, não? Ítalo Maia, como vocês conheceram vossas cônjuges? Fala aí, Felipe. Vixe, qual delas? Ô, louco. É, então você perguntou uma pergunta muito complexa pro Felipe. O MC Dom Juan. É, o Felipe tem 30 anos aí. O Felipe tá apaixonado, que eu tô ligado. Tô sim. Completamente apaixonado. Eu acho que o Felipe nesse momento tá querendo que você troque de pergunta. Nós somos bônus, né? Felipe, o primeiro podcast do ano, eu já vou mandar assim, e as namoradinhas? Fica ligado. Fala então, tio Jurandir. É. Tá apaixonado? Sim ou não? Nada. Faltam 20 dias pro Réveillon, isso não é hora de ficar apaixonado, não. 20 dias não, já tá aqui, a gente já tá na é verdade. Réveillon, cara. Ah, esse aqui vai mais pro futuro ainda, eu posso. Que loucura é essa, mano? Então talvez eu esteja. E aí, olha! O cara falou aí também, Felipe. É, eu conheci por intermédio de um amigo em comum, assistindo. Eu fui assistir o quarto episódio da última temporada de Game of Thrones num bar. E essa amiga minha, Alice, ela levou a Mari. E a Mari foi contar pra ela que tinha terminado o namoro tem umas 3 semanas, mais ou menos. E aí eu fiquei só com a orelha que já é grande, cresceu. De tamanho, foi pro tamanho 10 pro 32, pra poder ouvir a conversa. Ofereceu um bom ombro amigo. comecei a ficar muito mais simpático do que deveria, né? E aí a gente seguiu no Instagram e tudo, e aí começamos a conversar bastante. E aí um dos assuntos a gente tava falando, ela foi postar alguma coisa sobre eleição, e aí ela colocou uma foto do final de Crepúsculo. E eu falei, nossa, ela gosta de Crepúsculo, que nem eu. E aí eu decidi assistir o primeiro Crepúsculo e ficar comentando nos stories o filme inteiro. Os pedacinhos, caraca, olha essa cena aqui. Olha isso daqui, olha que absurdo aqui. Caraca, olha isso daqui. E aí ela adorou, ela se divertiu e a gente começou a passar bastante. O próprio meme, gosta de Crepúsculo? Não diga mais nada. E aí foi isso. E aí estamos aí casados. De Crepúsculo para a vida. Nossa gatinha, inclusive, chama Renesme, né? Que é a filha do Edward e da Bela, né? É porque você não gosta da sua gatinha, né? Você e a Mari me dizem, mas botar a Renesme no nome da gata é porque vocês não... Porque aquela Renesme do filme, pelo amor de Deus, né? O bebê, né? Mas a criança, uma criança linda, mano. Tá maluco. Que ele, mano, pior CGI da história e não precisava, mano. Não precisava, né, mano? Não precisava, tá ligado? Isso que é o pior, não precisava. É, ninguém ia falar assim, nossa, a criança não parece com o bebê, tá ligado? Ninguém... Zero pessoas iam falar isso, mas não. Plotaram, buscando que... Nossa, sério. Parabéns, Jurandir. Parabéns. Parabéns pra mim, por quê? É pior que Retorno da Múmia? Muito pior. Pior que o The Rock no Retorno da Múmia. Cara, muito pior. Bota aí. É, bebê Crepúsculo. Bota aí pra você ver o que eu tô falando. Aqui, ó. Ah, eu já vi. Porra, é foda mesmo. É, Vale da Estranheza, full, né? Mas por que eles só não pegaram a criança de verdade? Exatamente, mano. Era só pegar qualquer criança, ninguém ia ligar. Mas ela, quando ela cresce um tequinho, aí já fica meninazinha, que é bem bonitinha. Nossa, o da esquerda é qualquer coisa, hein? Bebê Reborn. É. Pô, o da esquerda é loucura, cara. É um monstro que tem que ser... Mata rápido enquanto acabou de nascer. Mas é que nem aquele filme, o Sniper Americano, que aí tem um Bradley Cooper ele segurando um robôzinho. É horrível. Querem comentar aí ou vai? Eu segue o jogo. Comenta aí, Bruno. Bruno mandou uma carta. Na escola. É. Mandei não, uma carta. Deixa o Jurandir ficar feliz com ele. LS ele escolheu essa pergunta só pra ele poder contar a história dele, pô. Deixa ele ser feliz. Caraca, mas eu tô na ordem aqui, cara. Problema que vocês têm problemas nos relacionamentos de vocês, não querem contar. Não quero ninguém stalkeando nada. Tô de boa. Edgar Bartolini Neto. Vocês já pensaram em fazer mais crossover com outros podcasts? Por exemplo, 99 Vidas com Cabine do Tempo, 99 Vidas com Warp Zone, 99 Vidas com Fliperama de Boteco. É porque eu não escuto nenhum desses podcasts, né? Então nem conheço a turma. Questão do horário que a gente grava também, mas quem topar gravar no nosso horário, eu acho que seria bacana trocar ideia com os podcasts. Mas a gente tem que gostar das pessoas, né? Que a gente vai chamar gente que a gente nem conhece. É, chamar pessoal por chamar não rola. E tipo, o podcast de só o áudio, nosso esquema aqui, já é mais difícil gravar muita gente, né? Então a gente chama a galera que a gente já tá ligado, que já sabe o ritmo nosso aqui, já bate bem, que não tem aquela atravessação em cima do outro, não fica precisando repetir, não tem corte. Não tem tantos cortes, né? Tem bem, o 99 é pouco cortado até, né? Se você for olhar o que é o bruto pro que sai no final aí que o Edu edita, em questão de corte. Tem muito trabalho de efeito, de ajuste de áudio, de tudo, né? Mas o papo nosso é meio fluido, né? É, tipo assim, quando a gente se aproxima mais das pessoas, tudo, quando a gente sabe, por exemplo, que uma galera escuta o 99. Ficou o caso do João Pimenta. João Pimenta, ele postou no Instagram dele que ele ouve, aí a gente, por exemplo, eu que conheci muito distante o João Pimenta, passei a seguir, passei a acompanhar e ver as coisas dele. Pô, esse cara tem uma energia muito parecida do 99. E aí, né, tem que ter a manifestação, né? A manifestação é muito importante. Mas, no nosso caso aqui, é isso que o Felipe falou, cara. Não, é um pouquinho complicado também pelo horário que a gente grava muito cedo, né? E não é todo mundo que tem essa disposição pra gravar e... Mas eu sou da máxima que a gente tem que chamar pro podcast pessoas que a gente conhece, não porque as pessoas são famosas. Se aproveitar, ou... né? Exatamente. É, já foi esse tempo também, né? De querer surfar em hype de outras pessoas, né? Sim. Mas não que não possa acontecer, né? Uma aproximação também, né? Tipo, tem um cara que o pessoal sempre recomenda, que fala que ele tem a energia do 99 Vidas, que é aquele cogumelando lá do YouTube. Pô, eu já vi o vídeo desses caras, eu acho ele bom mesmo, mano. Pois é, que ele fala muita coisa de nostalgia, e ele tem uma vibe vizinha do 99 mesmo, de fazer os especiais, que nem a gente faz sobre os rankings das épocas, e ele só fala de jogo antigo. Eu acho que é uma energia bem parecida com o do 99, então ele parece um pouco mais fácil da gente se conectar, né, caso role aí. Grande Milo! Vocês costumam controlar seus gastos em alguma plataforma? Por exemplo, comprar tudo em um cartão de crédito, evitando parcelar, para ter controle de gasto pelo valor da fatura? Não, eu sou um desastre financeiro completo. Eu nem sei se eu entendi a pergunta, como é que é? Costuma controlar seus gastos de alguma forma? Não. Tem que controlar, né, cara? Senão vai pro saco. Não. Eu sou um desastre financeiro ambulante. Eu sou também. Só gasta, filho? Só. Gasta em... Vamos ver aí. Uma coisa que aconteceu comigo em 2024... Eu não era assim, pior isso. O Felipe do futuro. Eu virei a pessoa da planilha, cara. Bom demais. Virei essa pessoa da planilha que eu fiz uma planilha dos gastos que são gastos obrigatórios, assim, se liga, do mês. E aí eu preencho o valor de cada um, aí tem a tabelinha do ano inteiro, sei quanto eu gastei, o quanto que aumentou cada coisa. Aí tem tipo assim, ó, água, luz, as despesas principais ali do... De os gastos comuns, né? Água, luz, TV, internet, celular, né? E aí tem o cartão de crédito, que aí envolve muitas outras coisas. E aí eu não segmento esse do cartão de crédito. Tipo, ah, o que é streaming? Eu também tenho uma aba do supermercado, né? Mas aí o resto do cartão de crédito eu não segmento. Que aí seria muita paranoia de preenchimento de planilha. Separar cada coisa, o que é streaming, o que é compras, tipo um tênis. E aí ficar separando assim demais, eu não consigo colocar na planilha. Eu coloco tudo no cartão de crédito mesmo. Mas dentro do próprio cartão você consegue ter um... Verificar. Uma coisa que eu passei a fazer muito é analisar a fatura mesmo, assim. Se liga, de você não só olhar, porra, gastei muito esse mês e pagar, mas analisar a fatura do cartão de crédito. Porque às vezes tem coisa lá... Eu uso o Nubank, por exemplo. E aí tem uns nomes que eu nem sei de onde é que foi aquele gasto. Aí é loucura. Porque, não, porque às vezes você vai numa loja, Evandro, e aí é uma lojinha dessas de quiosque. É os nomes fantasia, né, que você não consegue saber o que é. Isso. Aí tem lá, Francis Cleuda Silva. Sim. O meu é jeito, seja reais. 5 reais, 5, 6 reais, 4 reais. Aí vai ver de 5 mil no final do mês, né? Aí eu vou ver assim, que foi isso aqui, cara? Eu não sei o que é isso daqui. Por isso que é importante você, às vezes, quando no ato da compra, você já alterar o nome do local para o nome real do local, para você saber o que é que aconteceu. Já teve um dia que eu quase que bloqueei o meu cartão porque eu não identifiquei aquela compra. Dia assim, cara, que eu não lembro desse dia. Eu já bloqueei meu cartão porque eu não identifiquei uma compra. Pois é. E você fez a compra. E eu tinha feito a compra. Caralho. É a pior coisa. Mas imagina, Evandro, você compra lá um negócio de R$300, por exemplo, e aí tá lá, você comprou no quiosque lá de celular, e aí o que vem no cartão é Mauro Silva não sei o quê. Aí você, que porra é essa de Mauro Silva não sei o quê? E aí você esquece. Por isso que eu tenho um hábito de, em saídas que eu faço, assim, tirar foto de coisas. Porque aí eu sei onde é que eu tava. É, isso eu faço muito também. Aí eu vou no Google Fotos. Onde é que eu tava nesse dia aqui? E aí eu olho aqui. Ah, dia 16 de agosto eu tava nesse local. Ah, porra, foi um negócio que eu comprei. Aí... É, sabe onde é que eu fiz isso também? Algumas vezes com multa. Pô, tomei multa nesse dia, será que tomei mesmo? Será que era eu? Porque às vezes aqui em casa a gente troca os carros aqui. Meu pai precisa do meu carro que é maior pra fazer alguma coisa, aí eu presto pra ele, fico com um dele. Aí vem uma multa em algum dos carros. Falei, pô, eu tava com qual carro esse dia? Eu vou olhar exatamente isso aí, onde é que eu tava nesse dia, pra eu tentar lembrar onde é que eu passei, se fui eu, se eu tava com esse carro mesmo. Inclusive, eu recebi a notificação de uma multa. Pra encerrar o ano bem, né? R$293 de multa, cara. Sinal vermelho? Sinal vermelho. Esse ano eu passei ileso. E aí eu pesquisei aqui. Eu pesquisei o que foi esse dia. Eu estava com a pátia dor de barriga e eu passei no sinal vermelho. Caralho, pra cagar rápido. Foi. Ô, louco. E eu passei consciente, assim, cara, se eu for multado, foda-se. Eu preciso chegar valeu em casa. A pena. É? Eu não entendi. E aí eu não tive como recorrer. Quanto você ia gastar pra comprar outra calça, pra mandar lavar o seu carro? É, aí eu... E a vergonha, chegar no prédio cagado pra subir. Não, chegar no Lava Jato, irmão, é o seguinte, eu caguei no meu carro aqui, você vai ter que limpar pra mim. Quanto que custa? Mas não dá nem pra botar culpa em outro, né? Tipo assim, cagaram no meu carro. Não dá, tá no banco do motorista, Uber, né? Pô. É. Não, o cara pode dizer, não, pô, eu sou Uber aqui, cagaram no meu carro. Aí ele, porra, cagaram no banco do motorista? É. Você tinha que ver, cara, me jogou pra fora. Dirigiu, safado, não só dirigiu meu carro, como defecou mesmo. O cara abre um BO, né, pra se... Pois é, cara, roubaram meu carro e o cara simplesmente cagou no meu carro. Mano, eu sou o Zé Planeta, isso aí eu sei tudo que gastei, todos os gastos. Então, isso que tudo eu ia falar, de um todo cartão, mundo aqui, quem eu mais admiro é o Evandro, cara. Porque o Evandro, ele tem uma disciplina que é, assim, de verdade exemplar, mano, pra isso. Mas, Evandro, como é que tu faz? Domingo de manhã ou segunda de manhã. Como é que tu faz, tipo assim, tu foi tipo, num café, aí tu comeu lá um pão de queijo e um café, e aí gastou lá, sei lá... Eu tenho essa informação. R$20, R$30, sei lá. Tu coloca numa tabela externa, tipo assim, consumo do dia, consumos do mês? Não, eu separo por categoria. Por exemplo, eu abri meu cartão aqui, show? A gente tá gravando numa quarta-feira. Isso. Ontem, que foi terça-feira, eu fui no grandioso Oba, que é um supermercado. Gastei R$72. Eu vou botar essa compra na planilha como gastos no mercado, R$72. Isso, sim. Na segunda-feira que vem. Ou domingo de manhã ou segunda de manhã. Eu sempre coloco tudo. Uhum. E assim vai. E aí eu sei por categoria quanto que eu gastei, entendeu? De segmentações, o que é que tu tem? Tu tem supermercado? Mercado e outro chama diversão alimentação. Tá. Só essas duas. O diversão alimentação é qualquer lanche que tu faz em qualquer lugar, assim. Cinema. Tipo... Se eu for no cinema, é diversão alimentação. Entendi. Se eu for no restaurante, é diversão alimentação. Uhum. E é isso. Hoje em dia, eu gasto quanto dinheiro com isso? Conta e mercado. Além das contas físicas, né? É, conta fixa. A Vivo, a fibra aí que eu elogiei no começo do cash, tá como conta fixa. Uhum. Ao condomínio, conta fixa. E assim vai. Enel, conta fixa. E aí o bom é, o que eu falei da outra vez lá que eu falei essa planilha. Eu sei quanto sobra pra eu fazer as outras coisas. 15% do que eu ganho vai pra férias. Sim. E aí eu sei que todo mês eu tô guardando X mil reais pra férias. Outros 15% vai pra investimento. E assim vamos indo. E tem uma aba aqui que chama Outros. Que essa aqui é a desgraça. Quando acontece alguma merda, sei lá, se eu furar o pneu, eu vou ter que gastar um dinheiro pra resolver o pneu furado. Aí vai pra gasto Outros, entendeu? Mas aí tu não especifica, né? Só tá em outros mesmo. Não, eu coloco lá, pneu furou, R$200. Mas ele vai por gasto outros. Pneu, só que eu sei que assim, pra cobrir esse outros, eu preciso de dinheiro. E às vezes vai ter mês que ao invés de 15% de férias, eu vou guardar, sei lá, 8% porque eu tive que gastar Entendi. A diferença pra cobrir o outros, entendeu? Uhum. Não, mano, eu sou um desastre econômico. Mano, eu costumei, tem anos que eu faço isso já. Não olho nada, só descubro quanto deu meu cartão no dia que eu pago. Eu descobri em 2024. E às vezes tem uns meses de desespero. Falei, caralho. 2024, aos 42 anos, a importância de fazer esse, todo esse detalhado, assim, cara. Pra mim, compensa muito, porque eu faço muito rapidinho, mano. E aí, quando você tem... Porra, eu tenho planilha aqui completa, assim, bonitinha, desde 2019. Todos os meses do ano, tudo que foi gasto, tudo que entrou. E é muito foda você ter essa visão anual, saca? Sim, a minha tabela, ela vai ser renovada, né? Quando virou o ano, cria uma tabela 2025, né? Aham. Uhum. E aí eu passo a fazer o acompanhamento, mais uma vez, do ano inteiro. E eu já... O bom de ser o final do ano é de você já saber o quanto, por exemplo, foi que você gastou de água, pagamento da conta de água, do ano inteiro, de luz, de internet, de celular, cartão de crédito. E meio assustador, né? Porque quando você vê o montante do ano inteiro... É um tiro federal. Mas aí faz parte do acompanhamento, né? Essa disciplina financeira é algo que é extremamente importante para você ter noção do que você ganha e o que você tá gastando também, né? Porque às vezes a conta não bate e aí você tem um mês que é um pouco mais apertado e você... Cara, por que foi mais apertado? Com a tabela é muito óbvio de eu saber por que foi mais apertado, né? Mas é uma parada que é extremamente importante. E é foda, quem vai nessa de que nem o Felipe tá aí? Provavelmente o Felipe, ele sabe que ele tá ganhando mais do que ele gasta, porque ele tá cobrindo o cartão. Isso. Meu cartão é 8 mil, eu tô ganhando 10, supostamente tá sobrando 2 todo mês. Só que aonde que vai a pica? Quando o nego tem coisa parcelada. Sim. Porque ele já tá devendo aqueles meses no futuro e ele não ganhou aqueles meses no futuro. Exato. Ainda. E eu tento gastar tudo no cartão pra ter esse controle, mas tem os PIX, né? Sim. Tem umas contas que você paga no que coisa. PIX é basicamente débito, né? É, e aí, basicamente. Você acaba... Eu fui no... Eu andei de Uber esses dias, tá... Né? Sou o Zé entrevista de Uber toda vez que eu ando com Uber, né? É. Aí papo vai, papo vem, caiu nisso, de controle financeiro. O cara falou que tava trabalhando todo dia 12 horas e que tava tirando um dinheiro. Sei lá, eu devo ter perguntado quanto tempo ele trabalhava de Uber e se valia a pena. Ele começou a abrir a vida financeira dele. Aí ele falou que ele tava ganhando mais de 12 mil por mês. Aí eu falei, porra, é uma boa grana, assim, dependendo do que o cara gasta, né? É. Aí ele começou a falar, pago 1.800 de aluguel, tô pagando uma dívida de 2.500... Pago mais não sei quanto o carro dele era alugado, e eu fui anotando no celular. Mano, no final do mês, segundo ele, segundo o que ele falou dos gastos dele, sobrava R$50. Meu Deus. E aí eu falei, você tem certeza que esses números aqui estão certos? Ele tem, pô, é mais ou menos isso daí. Eu falei, cara, então você tá trabalhando 12 horas, 7 dias, tá? 7 por 7. Eu falei, você tá trabalhando 12 horas por dia, todos os dias, pra sobrar R$50 todo mês. Aí ele, não, pô, não deve ser isso não. Eu falei, porra, é matemática, não tem... Se o número, se as coisas que você me falou de entrada e de gasto estão certo, a conta é essa daqui, caralho. O cara já dá uma desanimada. É, então! Mas aí você vê, ele falou que gastava 150 conto por dia com comida, mano. 75 no almoço e 75 na janta. Aí é doideira. É, aí você pensa, faz aí 150, né, vezes 30. Dependendo de onde ele come, não é nenhum absurdo. Então, exato, não é absurdo, cara, Bruno, mas o cara tá gastando quase 5 mil de comida, mano. Às vezes é melhor não rodar no dia e ficar em casa. E aí é muito foda. O cara não tinha geladeira em casa. Eu falei, não compensa você comprar umas marmitas, deixar e trazer e tal, e arrumar um lugar pra esquentar, sei lá. Tem um monte de posto, por exemplo, que tem micro-ondas. Micro-ondas, é. Troca uma ideia no posto que você abastece, paga uma grana pros caras lá e esquenta a comida lá, mano. E ele, porra, pode crer, ia ser bem melhor, né? Falei, porque se você tá gastando 150 e você tá falando que trabalha todo dia, você tá gastando 4.500 de comida por mês. É quase a metade do que tá entrando. Porque 12K é uma grana, maluco. A gente tá no salário que não dá 2 mil o salário mínimo, o país. Pior que eu já tive momentos no meu ano, esse ano, que foi assim, mano. Tipo... Comendo fora pra caralho. Não, uma grana nesse nível, até maior, e não é que eu paguei tudo, sobrou isso. Então, é isso que pega. O bagulho que o Juras falou da planilha é bom por isso. Caralho. Tipo, porque é normal, mano. Você fala, caralho, eu tô ganhando 15 mil, porra, tô bem pra porra. Só que, mano, com 15 mil te dá essa brecha de, eu posso comer uma comidinha melhor de 70 conto em toda a refeição. É, você fica nessa viagem, que é um... Só que uma comida melhor de 70 conto em toda a refeição é 4 mil por mês, maluco. Sim. É um terço dos seus 12K aí. E é essa que o cara não vê. É, o negócio é importante, né? Você ter noção. Mas enquanto você ficar no saldo positivo, você não se liga. Vai indo. Uhum. Mas quando começar a baixar, bater não, o negativo... Não, basta um mês pra esse saldo positivo desandar totalmente. Né? Basta um mês. E aí isso é foda também. Esse ano eu tive isso, mano. Eu tive que fazendo umas correrias cabulosas pra dar uma fechar um mês. É, pra fechar um mês aí, que foi absurdo também, né, meu gasto. Mas foi isso, bastou um mês de um negócio totalmente desregrado pra eu, inclusive, ferrar alguns meses, né? Com essa galera gasto. Que ganha melhor também, esse cara era isso. Ele falou, porra, tô há 3 anos já. Aí eu falei, você tá há 3 anos ganhando 12 mil por mês, segundo o que você fala. E não juntou pra comprar uma geladeira. E não tem, exato. Eu falei, você não tem uma geladeira em casa e custa, sei lá, R$1.000? Ele é foda, mano. Aí, mano, é isso. Vai entrando dinheiro, vai saindo e o cara não vê que às vezes ele tá no prejuízo. Não é nem que tá empatando, sim. Ele tá no prejuízo. Sim, sim. Eu falei, doidão, com 3 anos ganhando 12 mil por mês, é pra você tá comprando apartamento, pô. Mas é por isso que a dica boa, Evandro, a dica boa é, aí acabando o ano, vai começar o ano, você dá uma reavaliada nas suas despesas, né? Tipo assim, o que é que você tá gastando que é algo que pode ser, sei lá, eliminado, que pode ser melhorado, né? Que pode ser diminuído, pra você dar uma organizada financeiramente, né? Porque tem alguns gastos que a gente faz que a gente pensa que é besteira. O Evandro foi um dia que ele me falou, assim, eu lembro que eu tava falando de conta dessas, de banco físico, né? Que você paga aquela... A taxa. Paga aquela mensalidade, né? Aquela que eles chamam de bolsa, sei lá, de manutenção, sei lá, da conta. E aí eu falei assim, pô, essa conta aqui eu pago R$100 por mês. Aí o Evandro falou, mas tu usa? Eu disse, não uso nada. Pois é, tu tá pagando 1.200 por ano pro banco, pra não usar. Aí você começa assim, R$100 por mês, você até fala, caraca, porra, é pesado, né? Mas 1.200 por ano, você já fala assim, caraca, R$1.200 eu dando pro banco pra nada. É isso que tem que fazer. Sem utilidade. Porque, né? Porque é isso, pô, a gente tá nessa aí do carro do Uber, 12K. O cara tá entrando 12K, 15K todo mês, é fácil. O tempo que eu vou ligar lá no banco pra resolver essa conta aí, desse foda esses R$100 aí. Só que não é isso, mano. R$100 por mês é 1.200 por ano. O negócio do Uber lá é tipo assim, o 150, né? 150 por dia, pra um cara que ganha 12, se você compara os valores, não, 12 mil, o cara paga 150 por dia, não é nada. Mas você vai somar. E na cabeça dele era essa, porra, eu tô trabalhando 12 horas por dia, 15 horas por dia, às vezes ele falou. E eu não vou comer bem? O mínimo que eu tenho que fazer é comer bem, né? Só que, mano, eu sei lá, eu acho... Não é assim que funciona, né? Porra, 4 mil de comida, caralho, você tem que comer muito bem pra você gastar 4.500 de comida por mês. Né? Muito bem, jovens. É isso, temos diversas perguntas, responderemos, obviamente, em 2025. Continue participando lá do nosso, nosso post específico para perguntas. Você pode mandar pra gente. Muito obrigado a você, amigo e amiga assinante, que esteve com a gente aqui em 2024. Com certeza em 2025 estaremos de volta para mais um ano glorioso de muita nostalgia, muito videogame, muito papo, muitas coisas bacanas. O importante é que você continue aqui com a gente, que a gente fica muito feliz de ter a sua presença, não só fazendo a sua contribuição, né, assinando o 99 Vidas, como também participando aqui, mandando a sua pergunta, entrando no nosso grupo do Telegram. A gente sabe que muitas amizades foram formadas, né, com a galera que fazem parte da família 99 Vidas aqui. Então a gente só tem gratidão. O pessoal se encontrou recentemente, hein, mano? Tá sabendo disso, Bruno? No Outback? Eu estou sabendo? É. Eu estava lá. Olha aí, tá vendo? O Bruno não fala as coisas, caralho. Que isso, caralho? Brincadeira, hein? Onde nossa, isso, Bruno? Conta aí. Carol veio para São Paulo. Aproveitou para fazer um pequeno encontro numa hamburgueria muito bacanita aqui em São Paulo. Nos convidou. Convidou, eu não podia porque eu ia sair com meu pai. Eu estava lá. O Bruno vai para encontros ouvintes e fica na encolha, Jandir. Esse é o e nível. Cadê a foto? Tem foto lá no grupo, o senhor que não viu, pô. Vou ver aqui, ó. Quando é que foi isso aí, Bruno? O senhor não prestigia. Foi semana retrasada. Aí é difícil encontrar foto aqui, né? Semana Carol retrasada. Carol Ovo. Uma das médicas que a gente tem. Ah, cadê? Encontro procurando aqui. Foi antes do negócio do Spotify? Não, né? Tem uma foto só ou tem várias fotos? Foi dia 23 de novembro. 23 de novembro. O Bruno fala que tem foto no grupo e porque ele não mandou? Não mandou, tá no grupo. Não mandou. Tá no grupo, como que eu não mandei? Não mandou no nosso grupo, Satanás. Ah, tô vendo aqui. Tô vendo aqui, rapaz. No Outback. Ah, não, foi. Fizeram a montagem no Outback. É, taberna medieval, foi onde eles foram. Olha aí, Bruno Carvalho, rapaz. Muito bem. Foi legal, Bruno? Muito bacana. Pessoas queridíssimas, todos queridos e queridos. Então não foi muito alegre, né? O Bruno não foi muito receptivo. Não foi no Outback, ele ficou triste. Não, foi legal. O lugar é bem bacana, cara. É bem bacana. É todo temático. O pessoal te serve Tipo, as bebidas são poções de mana, poção de força e tal. Aí eles tratam você de milady, milord, blá, blá. É bem legal, cara. Outback. Pra quem curte. Eu já fui lá, mano. Lugares temáticos. Todos os esquemas de arco e flecha, né? Isso, exatamente. É bem legal, cara. Muito bem. Fechamos aí mais um ano. E é isso, fechamos o ano de 2024. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. Nos encontramos em 2025. Tchau, feliz ano novo, fique bem.